Então, resumindo o que o senhor falou, eu diria assim: o senhor vai me dizer o que o senhor acha. Bem. Fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Quanto? Alguma pergunta, Mel? Ficou pensativo. Então, esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, Sim. consegue se unir, e, pela sua cadência, produzir a música do amor. Sim. Viu, Entendi. meu chefe? Sim, e justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. Isto já mais ou menos dá um ponto para o nego pegar para começar a desmembrar a encarnação, causa e efeito. Bom, então, aqui, já quase sentindo saudade desse diálogo, entrando na sua última fase, eu quero dar um salve ao Pai Benedito de Aruanda. Salve, meu. Achar já Deus, né, meu filho? Ei, graças a Só Deus. de novo para conversar mais um pouquinho. Para mim é um dedo de pova chinês na terra mesmo, é dedo de prosa. Muito famoso e gostoso assim, conversa. É gostoso demais, é, filho. Que bênçãos. À vontade, meu. Bom, então eu vou passar por uns pontos com o senhor. A gente vai visitar rapidamente, porque É o cada que um vocês falam deles. na terra é pontos cruciais. Tem que falar bonito, teu filho. Tá Estou vindo. brincando, meu. Estou aqui Mas. tomando de novo na minha xícara. Meu café, hein? Mas Não é porque vamos agora deu na xícara. passar, rapidamente, porque eu sei que cada ponto desse dá um livro em si. Mas eu vou tentar ser mais diminuto e mesmo cabeçudo. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma correlação com os pilares do Espiritismo e vamos ver como o senhor fala um pouco de cada uma dessas coisas. À vontade, meu. Bom, é uma primeira coisa que levamos em consideração é a existência de Deus, que Deus existe. Mesmo que nos falte um sentido para compreendê-lo, basta saber. Mas o que que o senhor tem a dizer sobre Deus? Deus. Olha, Gifi, eu quero deixar assim explícito para as pessoas. Que o preto velho é espírito, não é espírita. E este não é espírita é com muito apreço e muito carinho. A este modo, dentro de uma filosofia, numa ciência, dentro do modo de crer e ter fé de muitas pessoas. Viu, meu filho? Sim, senhor. Deixando isso assim bem limpinho para as pessoas, o nego diz que Deus, para mim, são todos os seres. Não tem como explicar Deus. Quem tenta explicar Deus não quer dizer que seja ignorante, mas já acabará na ignorância. Porque como vamos limitar algo que ainda se expande? Deus é a expansão da expressão pura que nós podemos chamar de amor perante a eternidade. Isto é Deus para mim. Só que este mesmo Deus, para ele ser e continua sendo, ele é todos e tudo que compõe o que nós podemos ver, não ver, que podemos sonhar, que podemos criar, que podemos sentir, que podemos tocar ou que podemos apenas imaginar. ou não, mas mesmo assim ele estará lá. As pessoas querem muitas vezes, não todas, algumas talvez, até me corrigindo, e até mesmo algumas entidades luminosas, explicar o que é Deus. Nego velho Benedito, por esta ignorância, apenas diz, Deus, para Benedito, é amor. E eu procuro e vou ficar só nesta palavra amor. Mas, para este Deus, para mim, Benedito, ser este magnânimo, constante, profundo altruísmo imperativo, incondicional e ativo no eterno, ele é vocês, na expressão de vocês amarem. Uhum. É isso. Eu poderia filosofar, mas eu ia dar rodeios e acabar na ignorância. Como provavelmente eu estou na ignorância. Uhum. Porque todo espírito é criado puro, ignorante. Sim. Entende, meu filho? Quando muitas pessoas dizem Deus é. Deus é. Também não deixa de ser um modo, um ponto de vista. Uhum. Também não deixa de ser um parecer. Tá. Entende, meu? Sim. Mas se botar no linguajar humano, da terceira, quarta dimensão, Deus é. Tá. Deus é. Dentro deste contexto. Fora, talvez, modifique, não porque eu quero, mas eu, como eu sempre digo, o brilho, ele pode relugir, mas o valor é daquele que vê, não daquilo que assim brilha. É vocês que dão valor às coisas. E assim dão nomes e outras coisas mais. Entendem, meu jefe? Sim. E é, então, o nosso próprio maior ou menor esclarecimento, ou seja, lucidez, que nos faz definir com maior precisão a qualidade na existência das coisas. Vocês, quando falam Deus, meu lugar, a criação. Deus não criou nada. Te cria, limita, para tudo. Agora, criar no sentido de ecoar pelo eterno, de emanar em imanência, e emanar em imanência ininterrupta, aí sim, isto é criar. Eu crio uma xícara que nem essa aqui, que o peito velho está tomando café, solidifico ela. Se eu quebrar ela, eu só criei caquinhos da mesma xícara. Eu não criei nada. Eu só arrebentei com a xícara. Sim. Mas se Deus é, este é, está em todos e em tudo. E ele é indivisível. Sim. Na substância essencial mais pura, que é o amor. Mas, ao mesmo tempo, qualquer um pode demonstrar ele no amar. Então, ainda é um pouco complicado para algumas pessoas entender que Deus, nós todos, pertencentes ao tudo que está dentro do todo bem mais amplo, ele não terminou a sua criação e nem vai terminar, porque se ele terminar, ele não é Deus. Porque se ele terminar, ele vai deixar de ser, ele é. Aí ele vai dizer, ele está. Ali, aqui, olá. Aí, Benedito, você está entrando em contradição, porque você está dizendo que ele está em tudo, mas ele é indivisível. É um senso comum. Não tem divisão. Mas, ao mesmo tempo, permite este mesmo Deus que dentro dele, numa iminência em emanar, propulsante como um grande coração, venha eu me repetir nisso, propulse várias realidades dentro dele e para fora do seu eixo, para o seu limiar. Alguns podem chamar de graduações vibracionais, dimensões, multiversos, essas coisas todas. Então, Deus não terminou o seu criado. Todos nós somos obreiros do Senhor. Todos nós somos obreiros do Senhor, somos deuses. Deuses, deuses, deuses, deuses. Hoje, deuses da nossa realidade, que é a terceira e quarta dimensão, amanhã vai ser de outras, e de outras, e de outras, e assim vai ser pela eternidade. Tá bom. Então, ó, meu filho. Sim, senhor. Então, ó, eu vou... Então, vou botar minha palavrinha com esta outra. Deus é amor. Entendi. Não desrespeita ninguém, né, meu filho? Você entende o que eu tentei dizer, meu filho? Sim. Então, colocar Deus numa explicação totalmente coerente e concreta na terceira e na quarta dimensão é ignorância. Você me perdoe, viu, meu filho? Pode sim. Até devagar, né? Assim que vocês falam? Sim. Conversar, filosofar é uma coisa. Agora, dizer isso que eu estou falando é verdade absoluta, eu não disse. Não, tá certo. Só estou dizendo que, para mim, para a minha opaca visão, Deus é todos nós, é tudo. Por isso que temos que adorar Deus, posso falar bem lento? Sim. Deus sobre todas as coisas. Então, meu filho. Eita. O que é que eu tô falando? Se isso já foi falhar, por que é que eu tô repetindo? Tô brincando, viu, meu? Só para mexer com o meu neto. Eita. A vontade, cabeçudo. São 9 pontos. O segundo, ele diz que o senhor, mais que ninguém, pode dar testemunho disso, que a morte não liquida a pessoa para sempre. Ele trata da imortalidade da alma. É, lugar não existe a morte. Então, existe uma transformação vibracional. Isso também, com o tempo, alguns nomes, até em certos livros espíritas, espiritualistas, universalistas, tudo se adapta. Se o senso de realidade dos homens vai mudando, a comunicação, o dialeto, o linguajar vai se modificando. Antes era voz mexer, agora é tu ou é você. Antes, como se diz na Terra, muitas vezes aqui no Brasil, se falava por objeto. Hoje é por favor, por gentileza, né, meu filho? Sim. Então, são as adaptações, gente. É. Né, meu? Sim. É que nem aquele processo que tem alguns grupos aí que diz que na Terra não existe encarnação. É, e aí? O que é que o feio acha desse? Então, eu não li, é um livro super grande, da, acho que chama Urântia, não li ainda. Perante a visão destes filhos, que na verdade até hoje ninguém sabe quem escreveu, cheio eu. E eu faço da minha voz ignorante a palavra de um velho sábio, um amigo espiritual que já falou com o filho. Papel, achei tá tudo. Tá certo. Não estou dizendo que é ruim, nem estou dizendo que é bom, só estou dizendo que papel, achei tá tudo. Não estou falando do livro. E precisa da crítica pessoal, né? Da lógica. Já tá aqui, tá? Cada um. Também não tô criticando, viu, meu filho? Não, eu digo que... Só que eu puxei esse assunto, o nego vai dar o que eu penso ou deixo. Posso? Tá vendo como eu sou enchiito? Sim, pode falar. Perante uma visão global, a encarnação faz-se necessária, porque essa acepção... Gostou da palavra? Eu achei formosa. É esta acepção... E também concepção que as pessoas têm do irreal além da matéria. Guarda bem isto, irreal. Por que irreal? Porque é uma realidade que envolve o temer. Se envolve o temer vem com várias precauços, várias dúvidas, várias o quê? Incógnita. Lembra disso? Sim, eita. Ninguém é velho, mas não é louco. Não, porque... não, porque os livros vão... Se for livro, vão ler, vão ver que o Diego não está se desdizendo. Sim. Tá bom, meu filho? Sim. Não tô aqui pra estar mentindo pra ninguém, nem pra estar trazendo verdade a bicholhuta. Entende, meu filho? Sim, é uma caixinha de surpresa. Então, meu filho, o que que acontece? Ah. Alguns filhos dentro deste globo têm a acepção, a concepção em si, não é distorcida, mas muito particular, de algumas nuances do perceptível que está por aí, rodeando por aí, sendo emanado por aí, lanchado por aí. E este mesmo campo, quando alcança essas percepções, essas acepções das coisas, perante a qualificação, a quantificação e o quanto da essência é entender aquilo que Shader em si, está ouvindo, meu filho? Sim, sim. Eles vão denominar de outro jeito. Uhum. Mas isto não supõe evolução. Porque se eles impor que aquilo é verdade absoluta, eles já não são evoluídos tanto assim. Claro, claro. Aí já bate totalmente o contrário, não porque foi escrito por espíritos e é livro dos espíritos, uhum. ou espíritas, mas é um senso comum de uma realidade que vai, através de várias faixas de concepções, todos, assim como eu, ou muitos, transpassá-la também. Entendi. Então, meu filho, para encurtar, Benedito, existe a encarnação para a grande maioria do ser humano, sim. Mas se o espírito é imortal, e se a essência é imortal, não existe o reencarnar. Existe a readaptação vibracional. São outros nomes. Olha. O mesmo fim. Uhum. Porque se a morte não existe, meu filho. Sim. Por que que o nego falou do voz mexer? Por que que o nego falou por objeto? É a mesma coisa, é um jogo de palavras. Agora, tem filhos que se agarram numa palavra. Lembra que eu falo dos textos? É. Pego um texto, boto na cruz como fosse um ferro quente e sai gritando por aí que a verdade dele é absoluta. É. Cheio de livro Durândia, cheio de Evangelho segundo o Espiritismo, cheio de livro que for. Se o filho não tiver um pinguinho de amor ao próximo, um pinguinho de justiça, de bondade, de benevolência e de beneficência dentro de si, ou de estrelizar a beneficência, que adianta isso? É saco vazio cheio de ar, meu filho. As palavras passam a ser mortas, sendo sussurradas e rusnadas por homens vivos, porque são almas, mas mortos de espíritos, porque são zumbis andando com duas pernas no solo da terra. Meu Deus. Não retire isso que eu digo, não é para colocar, viu, meu filho? Não, não vou tirar nada. É uma coisa que o nego fica empechonhado, não é do livro, é como as pessoas têm as concepções e acepções do mesmo livro. Tudo ferramenta. Tudo é a mesma coisa, meu filho. Mas, tempo ao tempo, Benedito, você não acredita no que foi escrito, não é uma questão de acreditar. Não, interpretar. De interpretar o meu ponto de vista. Uhum. É um livro bom para muitos, talvez não para outros, durante. Sim. É um livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo, para uns, para outros, talvez seja horrível, não vale nada. Não, não tem problema. Mas o início para nós começarmos a ter amor é ter a dignidade de ser justos consigo mesmo ao ponto de, pelo menos, essa justiça seja exteriorizada com respeito ao próximo. Respeito às concepções, às acepções dos nossos semelhantes. Aí aquele que lê outro livro vai dizer, não, eu não sou semelhante porque eu li este livro, porque é assim que alguns egos embrutecidos e inflamados recepcionam certos conhecimentos. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Porque eu li, porque eu decorei, não aprimorei. E assim eu vou ficar só me maravilhando com isso e ficando lá na poxa. Está ouvindo? Uhum. E aqui ninguém entra porque aqui eu sou e eu estou. E que os outros ficam no lado de fora, no lamachal da ignorância. É assim que o Ciro pensa. Isso em todos os livros lidos na humanidade. Tem os bons, tem os ruins, mas tudo é uma questão de acepção, concepção e aceitação do filho também. Eu poderia ter deixado isso passar em branco, mas tem um gemão aqui que pediram para mim tocar, então está falhado. Graças a Deus. É bom saber. É que vocês lerem livro, viram cambaiota que chama aqui o Joto, viu? É. Porque então, tudo é uma questão vibratória. Se você não mudar sua vibração, você bota... O velho pode falar uma coisa? Vamos ver, vamos ouvir. Eu quero ouvir agora. Com todo respeito a quem usa isto, uhum. isto é só uma configuração e uma correlação perante o nosso estudo. Sim. Porque nós estamos comparando algo do físico, algo que vem como proposta ao espírito, ao senso correto e ao consenso comum do bem viver, como um homem de bem e um obreiro do Senhor. Tá bom? Ótimo. Então, quer que acontece? Aí tem uns aí que acham que uso toda a carga dentária de ouro vai morder melhor porque os dentes brilham. Aí vem outro, bota diamante no meio da testa, acho que é o todo ser hoje. Aí vem outro, arranca um braço, bota tu. Sabe, os filhos ficam criando coisa. Benedito, seja mais direto. Não é conhecimento intelectual que vai fazer você mudar a sua frequência moral. Não é guardar, arquivar como um cacuete, como uma gagueira expressiva, como um reflexo instintivo, não cognitivo, mas calculado, tramado, mexado, porque aquele eu me expresso porque sabe o que eu sei, ou quase sabe, eu tenho que saber mais, e para aqueles ignorantes eu não falo porque eles creem na vida após a morte. Não é isto que vai graduar um ser a ter uma frequência superior, ou supostamente superior, a estar em outros planetas por aí. Ou em outras dimensões estelares, com confederação estelar e essa coisa arada toda. Aqui. Coisa linda. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Então, o nosso, e quando eu digo nosso, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é do Espírito, não é só dos espíritas, é um livrozinho humilde. É um livro humilde, sem pretensão de ser. Lê quem quer e cada um entende como quiser. Mas todos que leem, até aquele que não acredita é tocado. Porque a essência pura daquele que lê, mesmo, apenas se enxerga em linhas escrita num livro pobre, ignorante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Espírito é criado, ignorante. Acredito que os espíritas que ouviram o que eu estou falando não vão interpretar como se o nego velho estivesse desfazendo disso, que não é. Porque é um livro que instiga a nossa criança ignorante, que é puro afeto. Não é um livro de letrados, de catedráticos, que também podem ler, mas se eles não tiverem esse mesmo afeto como uma criancinha ignorante, o que adianta? Porque uma criança ignorante, ela é como o mesmo Deus que vós me falou. É. Ele não precisa ser. Porque se ele precisar ser, ele não é um Deus, é um Deus limitado. As nossas conveniências e interesses pioris por aí. Salve, meu chefe. Salve, Benedito de Aruanda. Olha aqui. Então, tratamos do número 2, imortalidade da alma. Então, o senhor está atestando aí para mim que a alma não é liquidada e ela continua. Continua, é imortal. É imortal. Digo imortal. Até a palavra imortal limita, viu, meu filho? Tá. Mas certo. Ela é eterna. Tá bom. E o terceiro princípio seria a lei de causa e efeito. O que que ajudaria eu procurar entender que isso é real na minha vida? Eu pode repetir, que saiu bem baixinho aqui. O que que ajudaria uma pessoa a entender a realidade dessa lei de causa e efeito? Oportunidade. Não de apenas, como muitos ainda apregoam e se expressam, que o negro não está aqui dizendo que é errado, nem também está dando força que é certo, mas é uma oportunidade de rever em si. Não é rever-se. É rever em si. É ter a ciência e a consciência, não apenas dos erros, mas ter a ciência de si mesmo perante aqueles erros, distinguindo-se, aí sim, aí é distinguindo mesmo, viu, meu filho? A tua essência das tuas falsas aparências, distinguindo a tua pureza dos teus momentos inocentes, causando inconsequências a si e emanando consequências que muitas vezes se fazem latente perante um tempo da terceira e quarta dimensão, que não só ecoa, mas se adere aos perceptivos e à percepção dos seus semelhantes. Então é uma oportunidade que este Deus que está dentro de cada um de nós nos dá, não para nos copiar na dor, nem para nos termos beneméritos na felicidade e na alegria, mas apenas para mostrar, numa forma rústica, esdrúxula de palavra, o quanto nós apenas somos e o quanto Deus é. Mas, Benedito, fala de uma forma mais simples. O porquê que existe, ou porquê que necessita o reencarnar, e o que que isso nos engrandifica? Será que isto é uma copa, é um castigo? Será que isto é algo que tarda alguma coisa perante o tempo e o espaço? Se em tantos livros assim se fala, não existe cópia na eternidade. Existem duas expressões que são uma, amar e amor, perante a elasticidade. É isso, meu filho, me ajude. A elasticidade. Elasticidade da vida. Uhum. Perante a erraticidade da vida, a né? Erraticidade, isso. É isso? Sim. Abençoado. Perante a erraticidade da vida. Uhum. A vida, que eu digo, não é de um homem em si, é de uma consciência. Uhum. De uma mente humana e de uma alma humana, espírito. Então, a reencarnação, ela existe para a mente humana, para a consciência humana se rever através dos trâmites que a mente assim propõe e quer. Agora, quem propõe tudo isto a esta mente e a esta consciência é sua alma, é seu espírito. Porque se o espírito fosse guiado pela sua mente perante a erraticidade eterna, na sabedoria plena, que é a ignorância do, eu chamo aqui ignorantemente falando de afeto, puro, o espírito não seria tão puro, porque a mente vive querendo algo. Uma das coisas seria querer se dividir, ou querer se mostrar de várias formas. A mente. E a consciência, que se transveste, se transparece através da mente que formata o ego atual. E a mente que não usa no sentido de estar dentro do ego, mas de como este ego se expande por aí, ela vai qualificar e quantificar as coisas. Agora o espírito não. O espírito apenas é. Então a mente está algo hoje ou amanhã. O ego se forma algo hoje ou amanhã. E a consciência se molda de várias maneiras, hoje ou amanhã. Agora o espírito, ele é eternamente. Está ouvindo, meu filho? Sim. Então são facetas numa grande dança cósmica, neste Deus sublime, eterna criança sorriso, feliz de alegria, no amor, dando-no a ele mesmo, seu emanar, várias nuances de se mostrar e se aderir e adentrar e realizar perante já o realizado que está a eternidade. E assim a eternidade há de se, vou repetir bem calmo, há de se realizar perante o infinito. Então ela é eterna, ela não termina. Entendi. Então a encarnação, uhum, nada mais é, no sentido mais puro, um quantum, vou tentar botar em palavras humanas, de confiança pura. Confiança pura é cumplicidade pura do Criador que está fora, com o mesmo Criador que está dentro de nós. E esta cumplicidade não é um castigo, é uma oportunidade de ambos, que na verdade são um só, apenas serem. Por isso que Deus é. Mas para Deus ser, nas concepções nossas, apenas é, nós precisamos de degraus para ser algo. Vocês veem isso como evolução, Preto Velho Benedito ver como um popuchar vibracional. Se existisse no eterno só uma onda, e só uma frequência, só uma vibração, aí o Benedito poderia até dizer que acreditaria no eterno nada. Uhum. E no limitado infinito. Está entendendo, meu filho? Sim. É neste ângulo que o Preto Velho está dizendo. Agora, no sentido de bem e do mal, no sentido de certo e de errado, o velho procura trocar a palavra como pagar o karma, vim sofrer, expiações, aquela coisa toda, como proposta da vida. Porque não existe a morte. Entendi. Para aquele que usa a palavra encarnação, acredito eu que acredita nesta mesma. E se acredita nesta mesma, entende que aqui é uma frequência de vida. E colar é uma permanência de vida. Também. Uhum. Então as concepções, como vocês concebem as coisas, é que faz total diferença em coisas que vocês leem há 40 anos atrás e leu há poucas semanas também. E não é pelo tempo e espaço. É pelo espaço vago de ignorância que ainda se conserva enorme da cabeça do ser humano e das conveniências. Porque essa ignorância ela é cheia de conveniência. Então, Benedito, não faz desafio, porque aqui não é um jogo, é uma palavra entre amigos, mas eu faço esta proposta às pessoas pegar um livro que leu há 30 anos atrás, seja espírito ou não, seja de ajuda ou como vocês querem, e ler entre linhas como vocês vão perceber, recepcionar aquilo que está ali, impacto dentro de vocês, numa forma, se não for 100% diferente, não vai baixar de 50%. Isso há 30 anos atrás. E quem é mochinho, que não tem 30 anos atrás, não é tão maduro assim, leia o mesmo livro que você leu uma semana atrás, com calma, entre linhas. Leia um livro que você leu em 3 dias, procure ler ele em uma semana ou duas, como você vai ver que uma palavra vai mudar tudo dentro de você em concepções. Salve a Umbanda. Tá entendendo, meu filho? Sim. Então não quer dizer que os livros estão falando mentira ou que os livros são limitados. É a acepção, a concepção humana que ainda se tardeia nos prioris convenientes e na ignorância, pelo medo, pela tristeza, pela disputa e pelo bem e mal e pelas indiferenças e assim por vir. Viu, Melfred? Sim. Então a gente falou da existência de Deus, da imortalidade da alma, da lei da causa e efeito e, de certo modo, da reencarnação também, né? Então, a lei de causa e efeito envolve muito os graus vibráteis, vou falar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem agora, entre o bem e o mal. Uma vez foi falhado aqui, numa dessas conversas do feio, e até também o Benedito falou do outro jeito, eu vou falar bem como as pessoas entendem. Um estuprador de uma criança e um ladrão de galinha. Você acha que ele vai ir para o mesmo presídio? Que justiça teria, nem humana, terrena, independente de Deus, apesar que Deus está dentro de todos nós. Colocar uma pessoa, um pai de família que roubou uma galinha para sustentar, vamos falar assim, e o outro que por suposta maldade, ou por loucura, ou por doentia, fez esta coisa horrenda na vida de um espírito carnado, de uma alma. Isto já mais ou menos dá um ponto para o nego pegar para começar a desmembrar a encarnação, causa e efeito. E mesmo assim, o nego não retira o que diz. Que aquele que fez o estupro pode até alcançar a luz mais rápido que aquele que roubou a galinha. Perante a Deus. Porque quem está dentro dele para minuciar, desmembrar o impacto que aquilo causou em negrume, não dentro da sua alma, mas em crosta envolvendo toda a sua alma como ego petrificado. Será que aquele, eu estou falando de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, como algumas crenças assim diz. Uhum. E alguns acham que assim é. Eu estou respeitando, viu, meu filho? Sim. Então, perante aquele pai, talvez para ele aquilo foi horrível e horrendo. E perante aquela pessoa que não se sente um estupro, para ele foi algo tão simples. Até nós vamos, até onde nós podemos mexer, eu não estou defendendo o ato. Eu estou levando para um outro ângulo, o ângulo da justiça divina, não o ângulo dos piores da lei dos homens. A lei do homem tem cadeia para isso, tem presídio para isso, cadeira elétrica, injeção, choque, e isto não resolve nada, meu Jefinho. Agora, o choque perante a educação na sociedade, preservando o espírito, contemplando a carne e abençoando a alma das pessoas, é isto que vai fazer a diferença no amar puramente e mutuamente as pessoas e um com o outro. Então, aquele pai, muitas vezes, pode ter perante o seu âmago e o seu íntimo algo que lhe abalou, que ele vai ter que reencarnar, como vocês falam, vai ter que voltar para a pátria espiritual dentro de uma frequência que ainda vai lhe prender como impulsos mais a frequência dos carnados. Então, ele por ele mesmo crama, a alma crama, eu preciso voltar, não porque eu sou imperfeita, mas porque eu sou perfeito. E o que, que é a diferença de porque eu não sou perfeito e eu sou perfeito, Benedito? É simples. Eu sois, de vários gestos. Porque como ela se transparece em várias realidades, não só ela deve ser rarefeita e quinta... Como é que é o nome, meu filho? Quintessenciada. Quintessenciada. Mas também o seu ego, que ainda não é. Mas também a sua mente, que ainda não é. E também a sua consciência, que ainda não é. E para o ego, para a mente e para a consciência se refazer, existe a terceira e quarta dimensão para isso. Para a alma brincar no seu passeio, como o sorriso de uma criança. Deus alegra eternamente. Agora, aquele outro que fez aqueles crimes, talvez ele vá para a pátria espiritual, não com tantos pesos assim, para voltar no físico. Vamos fazer uma suposição. O ego dele, em si, nem era usado, porque ele era louco. A mente era exigente. Está ouvindo, meu filho? Ah. A loucura vem da mente, não vem do ego. Uhum. A loucura mesmo. Mesmo. Aquela assim que o filho é um insano. A insanidade vem da mente. Está ouvindo, meu filho? Para quem ouvir aí, para os psicólogos, os neguinhos, para pensar nisso. Uhum. E acaba se transparecendo pelo ego, é óbvio. Uhum. Ele se transparece pelo ego. É um ego conturbado. Se transparece pelo ego, o ego se conturba. Mas o ego não enlouquece, porque o ego chega a um ponto que ele fica gélido. Por isso que existem os psicopatas, grandes pedintes e vampiros da mente humana. Está ouvindo dizer do nego velho? Sim. Mas é ruim ter mente, não é ruim. A doutrina é com o seu trabalho, com o seu esforço íntimo, com a sua reforma íntima. E os filhos vão ver o quanto a mente, o quanto a consciência e o quanto o ego é prestativo ao outro, pelo menos para demonstrar em emanar a sua benevolência. Está ouvindo, meu filho? Sim. Através da sua autojustiça consigo mesmo e da sua bondade no admirar a si por si mesmo, no seu iniciar de amar incondicional, nutrido e vivido também. Tá certo. Então, este outro que o Diego falou agora, estuprador, ele é mais provável que ele vai ficar muito, muitos anos no plano espiritual por causa de uma outra frequência. Então, até essa coisa que vocês falam de frequência baixa, frequência alta, deveria ser muito estudado, com muita seriedade. Porque aos olhos dos espíritos, e isso preto velho é diminuto, é um grãozinho minúsculo no meio de tudo isso, as leis são diferentes. Agora, aos olhos dos homens, é o bem e o mal. Aos olhos de Deus, se eu posso lá dizer assim, é o efeito que te causa. o efeito que há em causa dentro de você. Está ouvindo, meu filho? Sim. E esta causa de você crama também um efeito diferente. Então a alma vai pedindo, se eu falar, posso dizer assim para simplificar, sugerindo melhor, que volte à matéria, volte a reencarnar para o quê? Para a mente se aquietar, para a consciência evoluir, se expandir e emanar, e para o ego compartilhar coisas boas, dividir coisas melhores, propor, não impor, mas propor e expor coisas diferentes aos mesmos que em outra vida mutuamente fez sofrer ou fez ferir, machucou ou curou. Entende, meu filho? Sim. Graças a Deus. Bom, então, antes de a gente tratar da... É um olhar diferente, viu, meu filho? Não é melhor. Porque no fundo, o filho ler e escutar com calma é a mesma coisa. Mais uma ferramenta, né? Para emancipação. Mais uma ferramenta. Para se pensar, pensar em si mesmo com amor. Entendi. Então, a reencarnação proporciona o ambiente favorável para a alma que precisa se depurar, avance na senda do caminho eterno para Deus. Sim, meu filho. Tá bom. E a comunicabilidade dos espíritos é um fato científico, mas, no entanto, nem todo mundo tem isso como um fato. Como é que é isso aí? Você pode picar de novo, meu filho? Veja quando dá uns cortes aqui. A comunicabilidade dos espíritos é algo que já temos condições de provar cientificamente. No entanto, boa parte da população ignora. Ou não? Como é que o senhor vê isso? O espírito há de se provar, se não for pelos meios palpáveis, visíveis, de materialização, quando o homem se interiorizar, eu vou voltar de novo à mesma teclinha que já está furada, viu, meu filho? Ao afeto e assim rarefazer as suas afeições. Como assim, Benedito? Simples, meu filho. Quantas crianças nascem sem o cérebro? Perante os católicos, ou até mesmo perante a outros religiosos, ou até mesmo aos ateus. Seria não uma ofensa a Deus externo, mas ao seu Deus interno, suas acepções e concepções da vida. Eu não estou falando agora de fé, viu, meu filho? Tá. Por mais que eu envolvi os mesmos, todos nós. Beiraria a idiotice da realidade ter uma expressão e um ato de maldade tão explícito e tão claro a um corpo humano. Alguns diriam melhor que já morria dentro da mãe, não é assim? É. Outros, melhor que nem tenha nascido. Mas, hoje, pela ciência dos filhos, já prova que algumas doenças vegetativas não desligam o cérebro. E aqueles mesmos filhos continuam recebendo impulsos. Eu vou falar que nem os cientistas. Qual é o filho? Vamos ver. Não sei da onde. É. Que mantém o cérebro morto com um certo raciocínio. Ou quase totalmente inativo. Através das sinapses e os neurônios em si. Qual é a explicação que a ciência dá isto a não ser um senso que perante o dialeto, desde lá do povo da Grécia, da Roma, do Egito, nós chamamos de espírito. Não estou levando para o lado religioso. Porque o espírito, o nome espírito, não é só expressado em tonos ou em tonos religiosos em si. Entende, meu filho? Sim. Então, entrando no espírito da coisa, acabei de falar Resta a estas pessoas, independente de ter fé ou não no espírito imortal, crer, que já é o começo, que algo a mais move a carcaça humana. A não ser todos os mecanismos do DNA, RNA, a não ser todos os mecanismos das coesões subatômicas moleculares, que assim textura vão criando as primeiras partículas de moléculas orgânicas, quando estão todas unidas, matéria tensa, corpo físico. O mínimo que existe alguma energia desconhecida, mas inteligente, ao ponto de, através de choques, que eles ainda não descobrem aonde, mas pela sinapse, algum abre os olhos, em estado vegetativo. Hoje, alguns até têm menções de falar algo, não com a boca, mas com os olhos, para aqueles mais sensíveis. Então, mesmo de uma forma bruta e sem se materializar perante as casas espíritas, não como um castigo, porque não existe castigo de Deus. Existe oportunidade e ferramenta. O espírito imortal se transparece numa atitude que muitos poderiam dizer: isto é uma emanação que eu não sei qual é, eu posso dar como uma emanação da vida. É uma essência que eu não conheço qual é, mas é uma essência da vida. Até o ponto que, quando eles começar a rarefazer as suas afeições, as suas distinções petrificadas do calculismo e do restrito meu melhor que o teu, em superioridade em todos os ângulos da mente humana, eles vão ver que, através do afeto e da pureza da alma se transparecendo com a sensibilidade nata, que pelo menos aquele ser que, mesmo sem falar o nome de Deus e do Espírito, sabe que aquele ente querido da família que assim veio e assim de alguma forma sobrevive, tem algo divino em si, a não ser o corpo físico que apodrece e vira pó. É isso. Eita. Você entende, meu filho? Eu dei um outro exemplo. Eu poderia dar um exemplo espírita, mas espírita já foi falhado muitas vezes. Sim, e é bom. Precisa ser falado muito mais ainda. Sim. Então o velho procurou o lado científico. Uhum. Tem muitas matérias hoje por aí que provam tudo isso que o nego ignorante está tentando dizer. Na ciência. Que eles não dão explicação. Então o que, que é, então? Eles vão dizer que é o quê? Que é um pedaço de pedra que está fazendo um corpo ainda ter vida? Ou é algo pelo menos divino? Ou os nomes mais próximos, eu posso dizer mais porque eu estou me colocando na terceira e quarta dimensão, há algo sublime de que é algo corriqueiro e costumeiro por aí. Isto não deixa de ser uma demonstração do espírito dentro da ciência da sua potencialidade em apenas ser, porque ele é. Ser para aqueles que vêm e talvez não entendam que ele é. Está entendendo, meu filho? Sim. Mas um dia todos hão de perceber-se neste mesmo caminho. Espírito eterno. Salve a Umbanda, né, meu filho? Você ficou pensando agora, meu nego? Salve a luz de Oxalá. Salve a luz de Oxalá. O nego só está tentando levar para outros ângulos, mas não é baiaia, não. Tem muita joia de tecnologia, provo isso. Não provo, assim como se diz, que um espírito está irradiando essa pessoa. Mas como cientificamente essa pessoa está falando, ainda faz as pessoas botar um pontinho de interrogação. Isso é bom. Mas nós não vemos isso como uma pessoa que reencarnou assim para ser castigada eternamente. Que é isso? Meu filho, eu só tenho mais 6 minutos. Pois é. Perdão a voz mexe. Ai de que isso, mantendo a frequência que o nego tá, fica difícil. Então, a gente vai precisar de um verdadeiro último encontro. Tem problema não, tô pelo dia feio. O nego tem o jafagé dele, mas o nego respeita o jafagé dos filhos da terra. Tá certo. Então, tá aí explicada a reencarnação e a necessidade de que ela exista para que uma explicação lógica e racional venha a contemplá-la. Que uma explicação lógica e racional venha cintilar. Porque se você não sente, você não explica, você limita. Então você deduz. Você entende. Você não compreende. É diferente. Eu estou usando as palavras que você entende na Terra. Entende, meu Jeff? Tá. 3 minutos, meu Jeff. Então vamos fazer assim. Senão eu vou explodir. Eu estou brincando, viu, meu neto? Eu vou continuar as questões ou no outro dia, na próxima oportunidade. E Salve, eu Jeff. vou deixar que o senhor então aí nos dê para o dia de hoje a sua mensagem final. Eu fiz esse silêncio agora propositalmente, para ver o quanto os filhos não deixam de agitar suas mentes. Muitos já estavam pensando em sair correndo da frente do computador. Outros já estavam pensando já em virar cambalhota na sala. Outros já até em ficar escutando o preto velho Benedito. Outros na bailanta. Outros na oração na casa espírita amanhã, ou no outro dia, ou nas horas que for. Agora, bendito é aquele que fazendo todas essas coisas ou não, mesmo que desligue este computador e não ouça isso que o nego está falhando, porque no momento que o nego se calou já desligou, porque talvez se sentiu incomodado, não importa. Mas que este, e que todos os outros, possam adquirir em si a justiça, a bondade, a benevolência, e assim com sapiência de apenas ser, possam entender que o que é Deus é vocês. É vocês que ainda me escutam e vocês que talvez não me escutaram, ou vão me escutar depois ou não mais. O que importa para Benedito da Aruanda é isso. Vocês. Que Deus nos abençoe, viu, meu filho? Graças Graças a a Deus. Deus. Hoje eu não vou me alongar muito, não. Que assim Eu amo seja. todos vocês. Um abraço de todo o povo da Ruanda, em nome do Pai Benedito, em nome de todos os pretos velhos, Axinha Xinhego, cabeçudo que vos fala, agradece a esta oportunidade, meu filho Jefferson, como a todos que escutam Niegonha. Um beijo e um abraço. E que este beijo não seja apenas o físico de vocês, mas seja como a brisa que desenha todo o corpinho dos fios que escuta este preto velho. Porque é assim que o nego tem os filhos. Com a mesma brisa que toca o nego velho para onde o nego velho está indo agora. Graças a Oh, glória. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Diego falou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo,